Ao vivo, saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscaço, todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal Verdazo 1914, youtube.com/Verdazo1914. Participe, faça perguntas no chat. O estagiário das perguntas está selecionando. O estagiário Rambo está dando pancada em corintiano que aparece aqui. Pega pelo pescoço, enfia a muqueta e tira daqui. E assim o nosso ambiente permanece limpo. Mas então faça suas perguntas para o estagiário das perguntas. Ele separa e a gente lê no final. Lê no final, Rambo? Lê no decorrer do programa. E no final, os abraços. Então você que quer um abraço, peça um abraço e já fala de que cidade que você é. Tá? Senão, eu não vou mandar abraço para quem não manda a cidade, para quem não mandar o lugar que mora. Tem que mandar o lugar que mora. E todo mundo, seja daqui, seja de longe, seja de perto, seja de onde for, de outro planeta, deixa o joinha. Precisamos do joinha para que o canal continue crescendo. Estamos crescendo numa velocidade muito boa. Amanhã a gente completa 4 meses de canal, 6.200, sei lá quantos, passou de 6.2 em 4 meses. Eu acho legal, né? Sem fazer propaganda, sem nada, só no conteúdo, só no boca a boca. Pô, isso é culpa de vocês que estão dando joinha e divulgando o nosso trabalho. Então é muito importante, queria agradecer vocês por esse reconhecimento. Também a gente está aqui na sexta-noite, né, meu? Nós merecemos, né? Eu, vocês, todos nós. Muito bem, senhores. Semaninha chata, né? Teve polemiquinha chata, joguinho xexelento. Aquele joguinho do América foi xexelento. Joguinho chato, mas o que importa é a classificação. Em mata-mata, o que importa é a classificação, não é jogar bem. Não é desenvolver o time, não é testar novas formações, é entrar e classificar. Mata-mata é isso. Então, cumprimos o objetivo. Deus, sufoco, foi chato, mas conseguimos o que precisávamos. Então, eu acho que não é o caso de ficar de nhé, nhé, nhé, nhé, nhé. Se bem que o que o palmeirense faz na internet que não seja nhé, nhé, nhé, né? É um saco isso. É porque tem dificuldade em furar retranca. Agora é essa, né? Ah, que não sabe jogar em casa. Escuta, como é que foi o jogo do Gambá ontem contra o poderoso Milionários da Colômbia? Miseráveis contra Milionários, já diria o Cebolinha. Quanto foi? Eles tiveram facilidade em furar a retranca? Ah, mas o goleiro pegou. Ué, furar a retranca significa, sabe o quê? Você deixar atacantes tão à vontade para fazer o gol que não tem goleiro que pegue. Então, se o goleiro pegou, é porque o atacante finalizou ali no limite. Então teve dificuldade para furar a retranca. Foi mesmo o mesmo caso do Palmeiras contra a Chapecoense. Vocês não criticam o Palmeiras porque não furou a retranca da Chapecoense? Pô, tal do goleiro lá catou tudo, Jandrei. Pegou tudo. Nem sei se foi o Jandrei que jogou. Pegou tudo. Aí o Palmeiras tem dificuldade de furar a retranca. Aí o Corinthians tem problema com o goleiro do Milionários. Não tem, é que teve dificuldade de furar a retranca, é que o goleiro pegou tudo. É um saco isso, né? O que vocês querem mais? É uma coisa que a gente já tá ficando chato toda vez a gente ter que vir aqui falar. O Palmeiras não vai ganhar todos os jogos por 3 a 0. Palmeiras sequer vai ganhar todos os jogos. Vai acontecer, vão acontecer oscilações. Acontece com o Bayern de Munique, acontece com a Juventus na Itália. Acontece com o Paris Saint-Germain na França, acontece com o Real Madrid, com o Barcelona, acontece com o Manchester City. Não ganha todos, vai ter um ou outro que vai empatar, vai perder. E o Palmeiras ainda não está no estágio desses times, primeiro, de excelência nos jogadores. Nossos jogadores são excelentes, são muito bons, mas eles não são o Di Maria, o Toni Kroos, o Lewandowski, não são. Eles são os nossos jogadores que são muito bons e para o Brasil eles estão muito bons. Mas não é esses caras, põe para jogar que fazem milagre. Não é assim, gente. É futebol, não é videogame. Eu fiz assim porque é do meu tempo, quando a gente joga videogame assim. Agora é assim, né? Agora. Faz 30 anos que é assim já, né? Mas eu ainda faço assim. Não é videogame, tá? Não é videogame. É impressionante o nível de, sabe, de falta de compreensão de futebol de boa parte da torcida. Eles acham que é, sabe, ah, ganha muito, custou muito, tem que ganhar. Ah, é o poderoso América Mineiro. Não é o poderoso América Mineiro. Tem 11 caras lá do lado. Você já jogou bola? Você já jogou bola com caras que não são tão bons quanto você, mas os caras estão a fim de ganhar? Porra, é assim, cara. É o mesmo jogo, chama futebol. Tá? Só pode pegar na bola com o pé. Só o goleiro que pode pegar com a mão, tem duas traves, você tem que botar a bola na trave do outro lado do seu time, não na sua própria, senão você apanha ainda no vestiário. É esse o jogo. Tá? Vocês têm que entender o que é futebol, sabe? Ah, porque é o Bahia de Munique. Não é o Bahia de Munique. É o Bahia, cara. E o Palmeiras jogou bem contra o Bahia. E contra o América foi lá e classificou. Então parem de encher o saco. Tá? Ontem a gente fez o Mesa 42 e eu acredito que muitos de vocês devem ter assistido. Se não assistiram, assistam, está gravado aqui no nosso canal. Então, os assuntos da semana, meio que a gente já tratou no Mesa 42. E eu não queria ser repetitivo. Eu não queria falar de novo da saída do Daniel Fusato, ficar falando da Leila de novo, ninguém aguenta mais. Não, sabe, o que sobrou para hoje. É falar um pouco desse rescaldo ainda da reclamação da torcida. Eu acho que dá para a gente falar do Daverson. Não foi um assunto que a gente explorou tão a fundo ontem quanto eu gostaria de ter explorado. O assunto acabou derivando para outro lado e acabou ficando um pouco para trás. Sobre o Daverson, eu quero falar o seguinte. Para mim, como diria o Galvão Bueno, acabou, acabou, acabou. Daverson não dá mais. Ele tem agora 6 partidas para mostrar alguma coisa. Mas amanhã, por exemplo, na hora que ele entrar em campo, ele já vai começar a ser xingado. E isso é inevitável. É inevitável. O Daverson vai entrar para ser xingado. Se ele entrar, se é que ele vai entrar em campo amanhã. O Roger está naquela situação. Se escala, queima. Se não escala, queima. Porque se escala, queima porque vai botar ele no fogo. Ele vai pro fogo. Certeza. E se não escala, ah, porque tá escondendo ele da torcida, acabou. Então, é meio que acabou mesmo. E ele é ruim, gente. Ele é muito ruim. Ele é nível Dinei, ele é nível Tadeu, ele é nível Juíno. Ele é nível daqueles piores, que é do Bizu. É ruim, ele é muito fraco. É esforçado, é um menino bom, é um menino. Assim, eu tenho até pena, sabe, dessa virulência com que o torcedor, sabe, vai para cima dele. Eu lembro da época do Lúcio, lateral esquerdo. Uma das coisas que eu. Quem costuma acompanhar nosso trabalho já sabe o que eu vou falar, que eu já mencionei isso algumas vezes. Em 2003, quando a gente estava jogando a segunda divisão pela primeira vez, o Lúcio caiu numa armadilha da imprensa. Então o cara estava fazendo entrevista com ele, e ele estava numa fase excelente, ele estava jogando muito bem. E aí o repórter perguntou para ele: e aí, quais são os grandes laterais esquerdos do futebol mundial que você admira? Aí o Lúcio falou assim: ah, eu gosto muito do Maldini. Gosto muito do Roberto Carlos. Ele mencionou mais um outro lá que eu não lembro. E aí o repórter, esses são muito bons, né? São melhores que você, né? São, pô, claro. Mas e depois desses, quem vem? Você? Aí ele deu risada e falou: é. Tipo, talvez ele nem conhecesse, talvez não se lembrasse. E falou, pô, foi num, sabe? O repórter falou e falou assim: Lúcio se considera o quarto melhor lateral esquerdo do mundo. E caiu na cabeça dele, né? Todo virou piada, a torcida falou assim, ele estava jogando bem. Quando ele começou a jogar mal, que ele é um jogador médio, que oscila como qualquer outro, a torcida usou isso para sabe, sei lá, para desopilar a raiva em cima dele. Só porque ele falou isso. Se ele não tivesse falado nada, ele ia passar uma fase ruim, ele ia ser xingado de uma coisa ou outra e ia passar batido. Só que como ele falou isso e a imprensa foi maldosa, mas maldoso, cara. Eu não lembro quem foi o repórter que fez isso. Queria tanto lembrar quem foi. Mas ele meteu lá, na maldade, Lúcio se considera o quarto melhor lateral do mundo. E aí a Mancha Verde, ou sei lá, se foi a outra organizada, eu não sei quem que foi. Musiquinha, vocês sabem quem começa. Começaram a falar que quiseram fazer uma música que rimasse com pior lateral do mundo. Pra putos com ele, né? Que quarto melhor do mundo? Você é o pior do mundo. Até aí é uma música de crítica. Só que daí você manda assim: Lúcio Vagabundo é o pior lateral do mundo. Ah, cara. Aí não, né? Porque ele é um cara que se esforça. Tem jogador que é vagabundo mesmo. Quem é vagabundo? Tem que se xingar de vagabundo. Eu não sou contra chamar, por exemplo, vocês sabem quem? O cara que quase levou uma vaia. Levou uma vaia na quarta-feira. Reserva do América Mineiro. Nem vamos falar o nome dele aqui. Esse é. Esse é. Esse tava de mão na cintura. Tem que ser xingado. O Lúcio corria, cara. Ele só era ruim. Então eu achava muita sacanagem chamar, fazer um coro daquele. Lúcio, vagabundo. E, pô, sabe, a família dele tá no estádio. Deve ser terrível, sabe? Deve ser terrível. Você vê um coro de milhões, milhões, dezenas de milhares de pessoas. Vai, tinha mais de 20 mil pessoas no estádio, gritando. Eu acho uma sacanagem, sabe? Eu acho que o torcedor não precisa chegar a esse extremo. E estão fazendo isso com o Davidson. Não chegaram ao extremo de chamar de vagabundo, mas a raiva com que saem as vaias. Isso também tem um pouco a ver com o perfil diferente de torcedor que está frequentando o Allianz Parque. Esse torcedor que se acha mais consumidor, acha que pagou caro, tem direitos, e não entendeu ainda a alma do futebol. Isso não tem nada a ver com a organizada. Isso é aquele torcedor da Central Oeste e da Central Leste. Esse cara é frustrado na vida. Esses caras são frustrados, que vão lá para xingar, não vão para apoiar o time, não são casados com o time. São casados com a vitória e são casados com o espetáculo. Esses caras são. Eu não sei se eu quero o dinheiro desses caras a esse preço. Ah, tudo bem, você pega o cara que paga 200 pau no ingresso, mas para ficar ouvindo ele fazer isso durante o jogo, eu não sei se vale, viu? Talvez valha, porque a vaia, se o jogador é bem treinado, ela entra por um ouvido e sai por outro. Mas tem uns que absorvem mal. Talvez seja o caso do Palmeiras preparar melhor os jogadores psicologicamente para esse tipo de reação da torcida, ensinar para o jogador como é o comportamento da torcida, o que significa aquilo que ele está ouvindo. Tem jogador que consegue trabalhar muito bem isso, tem jogador que não consegue. Mas de qualquer forma, do ponto de vista humano, eu não consigo me conformar com isso. Mesmo que o jogador que está lá ganhando 200 pau por mês seja super bem preparado, sabe, psicologicamente, eu não me desce isso. Não me desce isso. Numa boa. Enfim, são coisas que a gente tem que conviver. Eu acho que o Allianz Parque ainda é um adolescente, vamos dizer assim. Ainda está havendo aquele ajuste entre o estádio, o time e esse público novo. Era bem pior no começo. Também tem isso, né? Quem se lembra de 2015? Era pior. Era muito pior. De qualquer forma, eu queria falar sobre o Daverson. O Daverson não merece esse tipo de pegação no pé nojento. Nojenta, né? Pegação. Pegação de pé nojenta. Mas também não merece vestir a camisa do Palmeiras. Então é com todo respeito que a gente fala que o Daverson precisa ser negociado. Que o Daverson não tem mais espaço. Espaço ele até tem porque o Borja foi convocado. Mais do que nunca ele tem espaço. Mas ficou claro que um dos alvos mais importantes que o Matos deve buscar agora nessa janela é um centroavante, para fazer sombra para o Borja ou eventualmente até para fazer a troca do Borja, e aí não seriam um, seriam dois. Uma dupla nova de centroavantes, um para ser titular e um para ser reserva. Mas um cara que, se for para ser reserva, que chegue para entrar e, sabe, dignificar a camisa do Palmeiras, como fazia, por exemplo, o Cristaldo, que tinha lá suas deficiências, era barato, mas fazia os gols dele, né? O Davidson faz gol, o Davidson, sabe, não faz jogada, ele tropeça na bola. O Cristaldo não fazia isso. Então, não estou falando para trazer o Cristaldo, hein? Olha lá o que vocês vão começar a pensar aí. Mas é isso sobre o Davidson, tá? Preciso falar ainda sobre o Dudu, sobre a palhaçada da CBF. Então, vocês já sabem qual é a situação, né? O Tite fez uma lista. Eu não entendi por que que essa lista é secreta. Porque ele tem a lista de 23 e tem mais 12, que são caras que a CBF comunica à FIFA que, caso aconteça alguma coisa com alguns dos 23, os substitutos são esses caras que estão na lista de 12. Esses caras, eles têm que passar pelas mesmas restrições que os jogadores da lista de 23, ou seja, eles não podem jogar do dia tal até a estreia da Copa, por quê? Para ter o direito de descanso, aquela coisa toda. Só que em situações especiais a FIFA autoriza. Então tem aí as últimas rodadas da Libertadores, a FIFA autorizou, a Conmebol. Tem a final da Liga dos Campeões, que vai ser amanhã, a FIFA autorizou. E tem as rodadas do Brasileiro, de caras que, pô, são 12 caras. Nem todos estão no Brasil, acho que. Quantos estão no Brasil dessa lista? Ninguém sabe que lista é essa, quem são os nomes. A CBF não divulga. Por que que essa lista é secreta? Eu não consigo entender isso. Mas o fato é que, não oficialmente, a CBF comunicou ao Palmeiras: olha, o Dudu está na lista, ele não pode jogar. Mas como não pode jogar? Por que que não pode jogar? Por que que você não conseguiu uma autorização da FIFA para mim? Veja bem. Quem mais está nessa lista que não vai poder jogar nesse meio de semana? Os jogadores do Cruzeiro jogaram a Libertadores. Ah, mas a Conmebol conseguiu a liberação. E por que você não conseguiu, CBF, sua maldita, sua dromedária, sua jabuti fêmea? Não sei como que é o fêmea de jabuti, deve ser jabuti fêmea. Sua protozoária maldita, sua animal de teta, sua CBF do. E é só o Palmeiras que foi prejudicado. Palmeiras ficou num jogo eliminatório sem o Dudu. Não é que ele ficou sem o Max Pardalzinho. Ele ficou sem o Dudu, capitão do time, quarto ano no Palmeiras. Vai jogar 4 anos no Palmeiras não é qualquer um. Tanto não é qualquer um que o motivo é seleção brasileira. E se o Palmeiras é eliminado, como que faz? Fica por isso mesmo? É inacreditável que o Palmeiras foi vítima de uma bagunça dessa, protagonizada pela CBF. E que fica por isso mesmo. Vamos olhar friamente a situação. A CBF tirou o Dudu do jogo eliminatório contra o América e a gente ficou por um gol. Imagina se a gente é eliminado. O absurdo é muito grande. E a nossa torcida, o nosso clube, a imprensa, está dando pouco valor para esse absurdo que aconteceu, porque o Palmeiras passou, porque o Palmeiras se classificou. Mas a gente não pode pôr a tranca depois que o ladrão arromba. A gente tem que ficar muito puto com o que aconteceu. Muito puto. O absurdo é muito grande. Tiraram, se não o melhor, um dos nossos melhores jogadores, como se já não bastassem a justiça do trabalho tirar o Gustavo Scarpa, né? Ah, mas tem elenco grande para isso mesmo. Não. A gente tem elenco grande para cobrir as perdas do jogo. Até convocação você fala, pô, é do jogo. essa merda de calendário que a gente tem. Eu não acho que é, mas já virou normal, né? Agora, o elenco qualificado é para suspensão, para lesão, não para esse tipo de coisa. Que absurdo é esse? E o que, que o Palmeiras fez? O que, que o Palmeiras fez contra a CBF por causa desse episódio, por ser lesado dessa forma? Hoje parece que já resolveram. Ah, Palmeiras está liberado, pode escalar o Dudu se quiser. Pô, mas amanhã eu jogo com o Sport no Brasileiro. É importante também, vale 3 pontos, tá ok. Mas o de quarta era eliminatório numa competição de 50 milhões. Vocês não estão enxergando nada nisso, não. E não teve nenhum outro clube que foi prejudicado por isso, por essa atrapalhada, só o Palmeiras. Vocês não estão enxergando nada nisso, não? Vocês estão fazendo perguntas para o estagiário? Então façam, que eu já vou começar a ver aqui. E ó, já falei, abraço, eu só vou mandar se tiver cidade, se tiver lugar. César Silva está falando exatamente desse assunto do Dudu aqui. Acabei de falar, né? Acho que você está satisfeito com a explanação, né, César? Obrigado pela pergunta. O Thiago Ricardo, padrinho lá do Paraná. Ele pergunta, ele fala assim: o Palmeiras tem números excelentes nas redes sociais, e se eu acho que o clube podia explorar isso para internacionalizar a marca? Na minha opinião, isso poderia ser uma fonte de rede interessante. Cara, eu não sou especialista em marketing, tá? Qualquer coisa que eu fale aqui é palpite, tá? Internacionalizar a marca. Vamos tentar conquistar fãs estrangeiros do Palmeiras para eventualmente vender produtos. Você tem que fazer uma conta. O quanto que a venda de produtos no exterior vai render de receita, projetar isso. Primeiro, qual é a possibilidade de penetração nesses mercados? O quanto eles estão dominados por clubes da Europa? Como é que o torcedor que mora no exterior, que lá, mora no Japão, japonês, mora lá, nasceu lá. Como é que o cara que nasceu e cresceu na Índia, como é que o cara que nasceu e cresceu na China, ou sei lá mais onde, que mercados você está pensando, pode ser qualquer um, como é que o Palmeiras vai tornar esse torcedor leal ao Palmeiras? Passa jogo do Palmeiras na TV lá? A imprensa local fala do Palmeiras? Fala do futebol brasileiro? Como fala do futebol europeu? Não fala. É muito difícil isso, fazer via redes sociais, como você está propondo. Porque, queira ou não, apesar das redes sociais hoje serem uma realidade, os meios de comunicação de massa ainda são mais importantes. Mas, como eu disse, isto é só um palpite. É só um, né? Eu não sou especialista em marketing, em comunicação. Então, creio que não seja uma prioridade nesse momento. Eu acho que é muito mais importante o Palmeiras continuar em busca de torcedores em outros estados aqui dentro do Brasil, onde o futebol brasileiro continua sendo um assunto importante. Você vai querer vender o Palmeiras fora do Brasil, onde não passa jogo do Palmeiras na TV, eu acho é complicado. O André Turri está perguntando se a nutelização da torcida é uma das razões dos últimos públicos não tão altos. Ah, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que a queda nesses últimos jogos foi uma combinação de fatores bem visível. Primeiro, horários ruins. Né? Quarta, 9h45 é o pior horário possível. Né? Para o cara desistir de ir e falar assim, puta, vou ter que voltar tarde, acordar cedo. Quem é o Aí você pensa assim, mas quem é o adversário mesmo? É o Boca Juniors. Ah, eu vou, dane-se. Quem é o adversário mesmo? É o América Mineiro. Nós já ganhamos o jogo de ida, moleza. Ah, não vou. Ou até fala assim, ah, eu vou, eliminatória. Puta, mas com esse frio. Então tem gente que desiste na primeira dificuldade. Ah, jogo muito tarde, não vou. Tem gente que desiste na segunda. Ah, é tarde com o América Mineiro, não vou. Tem a terceira que é tarde o América Mineiro e, puta, tá decidido já. Ah, não vou. É tarde, o América Mineiro está decidido e está um puta do frio. Tem nego que... E tem nego que vai, 20, 22 mil, 23 mil, né? Foram, não desistiram nem na quarta dificuldade. Então, eu acho que eram várias dificuldades. E você vê, é claro que num público de 40 mil, você não vai ter 40 mil fanáticos. Você vai ter muito oba-oba, que são os caras que desistem nessas dificuldades. Mas continua sendo um público bom. De certa forma, é o que você falou, tá bom. São os Nutellas. Ok, pode ser, pode ser. E acredito até que... Eu não sei o que conta no Borderô. Sinceramente, é uma dúvida que eu tenho. O cara que compra o ingresso e não vai, a renda, ele entra na renda, mas ele não entra no público, né? Eu imagino que seja isso. Ele não roda a catraca, então não conta no público, mas conta a renda. Será que é assim? Eu acredito que seja assim. Então, tem um cara que compra o ingresso só para não perder muito ponto no Avante. Eu sei que para contar a presença cheia nas estrelinhas, lá, né, no rating, precisa rodar a catraca para pegar a pontuação cheia. Se você compra e não roda a catraca, você não pega a pontuação cheia do jogo. Pega uma parte dela. Então, me engano, a regra é assim. Mas tem gente que, pelo menos isso, vai, não marca tudo, mas marca metade dos pontos ali e não vai no jogo. Compra para não perder muita estrela, para continuar tendo prioridade, mas não roda catraca. Não sei. Pode ser, sim. Gustavo Magalhães, ele faz um preâmbulo aqui. Analisando as nossas atuações no mata-mata, você também acha que o time é juvenil em certos momentos? Acha que o componente emocional e o rótulo time milionário atrapalha muito nesses jogos? Time milionário não atrapalha nada. Tá? Os jogadores não estão pensando nisso na hora do jogo. O que eu acho que falta nesses jogos de mata-mata não é motivação. Desculpa, não é. A reclamação que a gente ouviu muito nesse último jogo, especialmente, foi que o time entrou sem vontade. É básico, né? Time que não tem vontade, que não tem raça. Eu acho que é muito fácil confundir isso com falta de concentração. É um jogo menor, é um jogo com um adversário fraco, que embora seja mata-mata, você já tem a vantagem, você fala assim, mas esses caras nunca vão meter o gol na gente. E, de fato, só uma bola vadia. E nem foi tão vadia assim, foi bem mérito deles, né, o gol. O passe do Rafael Moura foi muito bom ali. O tal de Carlinhos corre pra caramba, ele correu por trás do Marcos Rocha. E é muito rápido, moleque. Baixinho, né? E conseguiu passar por trás do Marcos Rocha. E o Marcos Rocha fez o centro e o Diogo Barbosa ficou moscando. Mas qual a chance do América fazer um gol, né? Tinha que ser um vacilo muito grande, como foi, como aconteceu. Então a gente tem que evitar esses vacilos. Os vacilos acontecem por quê? Falta de concentração. Eu não acredito em amarelamento. Eu não acredito em desinteresse. É falta de concentração. Cara, você no seu trabalho tem esses dias que você não está concentrado. Você está pensando... Você não está focado 100%. Você está com outras coisas na cabeça. E isso é falha no vestiário, é falha na preparação, é falha de liderança dentro de campo. Eu acho que isso está faltando. Eu acho que essa também foi uma das razões da derrota no derby, no último derby. Falta uma liderança em campo. Falta alguém que pegue a bola, põe ela debaixo do braço e grite com todo mundo e que todo mundo ouça. Parece que isso só foi acontecer no vestiário. Isso tem que acontecer no meio do jogo. Sabe, um cara que grite com todo mundo ali e sabe, acenda a fagulha ali durante. Não sabe, porque vai que dá o apagão no segundo tempo. Não tem mais vestiário. Vestiário é fim de jogo. Então tem que ter isso. O Palmeiras, por exemplo, contra o Corinthians, depois que tomou o gol, não voltou bem para o segundo tempo e não teve ninguém ali para dar aquele chacoalhão no segundo tempo. Aí ia ter que fazer o quê de novo? Ia voltar para o vestiário para dar o chacoalhão? Não tem terceiro tempo. Não tem. Então falta isso, eu acho, no Palmeiras. Eu acho que não tem nada a ver com o fato de ser mata-mata. Contra o Corinthians não era mata-mata. Era um jogo do Brasileirão. Então são jogos em que dá essas sei lá, dá essas desligadas. No caso do Corinthians, eu acho que teve. Não, é impossível você falar em falta de motivação, né? Contra o América, sim. Contra o Corinthians, não foi falta de motivação. Eu acho que deu aquela. Sei lá, cara. Sabe quando dá aquele ruim? Você fala, puta, tô jogando com esses caras de novo. Aí você lembra do jogo de 3 semanas antes, né? Que aconteceu tudo aquilo. Eu me coloco no lugar deles, tentando me imaginar jogador profissional, e todas as situações humanas que eles vivem. Eu acho que deve ter sido por aí. No jogo de quarta, última, agora contra a América, eu imagino realmente que tenha sido falta de motivação, concentração, né? Talvez a falta de concentração venha da falta de motivação. Ah, o jogo já tá ganho, tá frio, o estádio tá vazio. Eles sentem isso também. Bem que 22 mil faz um belo barulho. Edson Porto, o que poderia acontecer se o Palmeiras caísse fora da Copa do Brasil? Com aquele erro crasso no início do jogo, no pênalti do Lucas Lima. Bom, se caísse fora da Copa do Brasil, a gente tem vários motivos para reclamar do juiz, não só o pênalti em cima do Lucas Lima. Mas é aquela coisa, né? Nossa torcida, ela não consegue pensar duas coisas em paralelo, parece, né? Eu fico lembrando do Maicon Leite, que não pensava e corria ao mesmo tempo. Nossa torcida parece o Maicon Leite, às vezes. Porque se você reclama da arbitragem num jogo que o time jogou mal, como aconteceu contra o América, parece que você está passando pano pro jogo ruim do time. Então você parece que você não pode reclamar da arbitragem. Parece que não pode ter duas análises em paralelo. Jogamos mal e o juiz roubou. Então aconteceu de novo. O juiz roubou a gente. Aliás, é o estilo do Jean-Pierre. Esse juiz, ele é um juiz gaúcho. Ele tem esse estilão intimidador de apitar. Ele irrita os jogadores. Os jogadores saem do campo irritados com o jeito dele de tratar os jogadores. E ele não é assim só contra o Palmeiras, não. Ele é assim em todo jogo. Reparem aí se vocês tiverem a oportunidade. É o estilo dele. Ele é assim. Ele é um babaca. E ele é ruim. Ele não apitou esse pênalti. Então, se o Palmeiras fosse eliminado, ninguém ia falar. Quer dizer, talvez falassem, alguém fosse falar, eu ia falar pra cacete. Oh, o Dudu, tô falando classificado, imagina se não tivesse classificado. Ancaram o Dudu da gente. Um pênalti não marcado no começo do jogo, era 1-0 no começo do jogo, pô, o América fazer, né? Virar o jogo, não ia ser fácil. Então o meio já definiu o confronto. Não, o juiz não deu o pênalti, o América acabou chegando ao gol e foi um sufoco. Mas a torcida ia começar a falar. A torcida e a imprensa clubista, né? Não ia falar do pênalti, não ia falar da arbitragem, não ia falar do Dudu, só nós que íamos falar. Só a mídia palestrina ia falar. E o Palmeiras ia sofrer uma pressão gigante, porque teria sido a segunda eliminação do ano em mata-mata, aumentaria a pressão por vencer a Libertadores e o Brasileiro, e com um período muito grande até chegar à fase decisiva de levantar o troféu, e a pressão, pressão, pressão, pressão, ia ser 6 meses de pressão, basicamente, que tornaria tudo muito mais difícil. Então, permanecer vivo na Copa do Brasil foi fundamental. Se a gente fosse eliminado, gente, ia ser um golpe duríssimo para a sequência da temporada. Pressão para derrubar o treinador, então, nossa senhora, o Roger não ia servir. Aí tem gente que fala, pô, mas ele não sabe motivar o time. Puta, ninguém tá lá nos treinamentos, ninguém tem passe livre no vestiário para saber isso. Como é que vocês falam isso? Ah, é nítido, é só ver os jogadores em campo. Não é, não é, não é. Não pode afirmar isso. Pode até ser. É uma possibilidade. Mas pode ser uma série de outras coisas. O time não encaixou. O time tava num dia ruim. Time oscilou. E aí volta aquilo que eu falei lá no começo. Real Madrid oscila, Bayern de Munique oscila, Paris Saint-Germain oscila, Manchester City oscila. Não vai ganhar todos os jogos, vai ter jogo ruim. Cacete, meu. Pedro Forte falando do Dudu, acho que já respondi, né, Pedro? E aí, o mesmo Pedro pergunta se, agora que está confirmado que o Arthur Cabral foi contratado, ele pergunta o que eu acho da contratação do Arthur Cabral e se ele não concorre com o desenvolvimento dos atuais moleques da base. Sim, ele concorre. Ele concorre. Agora, quem está mais pronto? Para o ano que vem, o Palmeiras precisa mais de gente pronta ou de gente em desenvolvimento? Para o ano que vem, será que ele vai tirar jogador da base, tirar o lugar do Fernando, por exemplo? Ou será que o Arthur vai sair e a gente não sabe? Ou será que o Dudu vai sair e a gente não sabe? A gente não sabe. Então, a chegada dele, que é um jogador que tem números muito bons, eu confesso que eu não, de ver assim, eu não tenho opinião. Não estou seguindo os jogos do Ceará, me desculpe, para dar uma opinião sobre o futebol do rapaz. Agora, os números dele são muito bons. Então, e é claro, se veio, veio com o aval do Roger. Tá? Acho que é uma tentativa válida, acho que é uma contratação interessante diante dos números e do aval do Roger. Isso não inviabiliza que o Arthur. A gente já está pensando no Fernando, a gente tem que lembrar que a gente tem o Arthur nosso, que era do Londrina, que estava com o Londrina, que é da nossa base, que não teve chance ainda porque ele teve uma lesão séria. Temos que ver como que ele vai sair. Se ele não sair bem, ele pega o lugar do Arthur no elenco e continua o Fernando sendo a opção final ali de jogada pelo lado. É muito cedo ainda para chegar e falar, pô, não pode contratar porque tem que dar lugar para a base. Eu fico meio, sabe, meio cabreiro com isso. Se contrata é porque não dá chance para a base. Se dá chance para a base, ah, mas a gente precisa de gente experiente, a gente tem ambições maiores. Então, tudo é corneta. Tudo tá ruim. Eu sei que no seu caso, Pedro, você fez só uma pergunta, mas você sabe que tem muita gente que é assim, né? Que é um saco. Sabe como eu faço para isso não me afetar muito? Eu fico pensando que esse cara que chega no Twitter, né? O cara, você põe a notícia lá, Palmeiras contrata, não sei o quê. Olha aí o esquema. E a base nada. Para que que serve a base? Fecha a base, então. Eu recebo um monte de comentário assim. Mas esse monte, quantos são? Cinco, seis? Em seguida, sim. O que é cinco, seis de um universo de centenas de milhares? É que esses cinco, seis fazem barulho. São os caras que ninguém fala. Ninguém comenta, ó, que boa contratação, ó, tô ansioso para vê-lo. Porque é o Arthur Cabral, não é o Ibrahimovic. Então, é o que a gente chama de minoria ruidosa. Os caras são chatos, são poucos, mas reclamam e fazem barulho. E parece que são muito mais do que realmente são. Então, eu me apego nessa ideia para não pirar. Senão, o Fabiano pergunta assim: você disse do perfil de torcedor. Será que não são os mesmos tipos que xingavam o Lúcio antes, que hoje xingam o Deverson? Talvez sim. Talvez sim. Eu mencionei os dois casos exatamente por serem perfis semelhantes. Agora, se são as mesmas pessoas, eu não sei. O mesmo perfil, tenho certeza. O Edgar fala assim: sabendo que o Deverson já não estava bem com a torcida, foi falta de malícia do Roger sair jogando com ele, em vez de usá-lo já com o jogo decidido, só colocar no segundo tempo? Será que ele já não queimou ele, colocando ele no primeiro tempo? Ele confiou, ele deu moral. Eu imagino que deva ter tido um papo entre eles. Você está se sentindo bem? Você está com o jogo? Eu vou te colocar. Você sabe que eles estão em cima de você. O Roger, essa história de falta de malícia do Roger, eu não acredito, cara. Ele é um cara que tem uma puta vivência no futebol. Ele não. Uma coisa é você ter 5 anos como técnico. E começou a carreira como técnico. Só que ele tem 15 anos de jogador antes. Ele tem toda a malícia necessária para sentir essas situações. Então, é o caso de ter perguntado, ó, vou te pôr. Você sabe que você vai levar uma vaia, né? Sei, professor, mas confia em mim que eu vou dar tudo de si. E aí deu a chance pro cara, e ele não aproveitou. Não acho que foi falta de malícia, não. Acho que ele jogou os dois, né? Eu acho que o Daverson também deve ter participado dessa conversa. Falou, não, pode deixar comigo. E aí não correspondeu à expectativa que ele mesmo deve ter prometido. Maquininha de lementes, tá? Eu não vi nada disso, eu não vi esse diálogo, mas eu imagino. Eu imagino que isso deve ter acontecido. Eu não imagino que ele, com toda essa experiência que ele tem no futebol, que ele tenha chegado e falado, vai pro jogo e que se foda. Eu acho bem pouco provável. A Franciane quer saber do Jonas. Começa o, né, o Nicola, né? Parem, parem. Franciane, para. Franciane, para, minha filha, para de ouvir especulação, para de ouvir Rádio Bogotá, para de ouvir fofocas, para de ouvir essa gente que só fica, sabe, plantando, sabe, querendo clique. Parem. O que for para acontecer, vai acontecer. Eu não vou ficar falando de nome especulado, principalmente por esse Jorge Nicola. E outros do mesmo tipo. Não vou fazer isso. Vocês têm que aprender. Vocês estão aqui, vocês já me conhecem. Esse canal não faz isso. A gente não faz isso. Sabe por quê? Né? É porque eu sou chato? Não, eu sou chato, mas não é porque eu sou chato. Eu sou chato, eu sei. Mas aqui a gente não faz isso porque prejudica o Palmeiras. Prejudica o Palmeiras no sentido que, se você está especulando um jogador uma determinada posição, os jogadores dessa posição no elenco, se não estão abatidos, vão ficar nervosos, vão ficar tensos, já prejudica. Prejudica no sentido que, se a negociação realmente existe e a torcida começa a fazer, ó, o Jonas, nesse caso específico, o Jonas, o preço sobe. Se o lado de lá vê que a torcida quer, ah, a torcida está querendo muito esse cara. Então era 100, agora é 120. Simples assim, sabe? Então, ficar especulando jogadores em qualquer aspecto é ruim para o Palmeiras. Não façam isso. Aqui a gente não faz. Então, aqui eu estou falando, não vai acontecer. Fora daqui, o que eu posso fazer é pedir, por favor, não façam isso. Não entrem nessa conversa. Parem de ficar mandando no WhatsApp. Ah, mas é só no WhatsApp. Porra, isso repercute, cara, isso reverbera. Pode ter certeza que a hora que você mandou para o WhatsApp, tinha muita gente que não sabia dessa informação, passa a saber e começa a ter esse mesmo comportamento nos outros grupos. Cara, é exponencial. Se você participa disso, você tem responsabilidade. Então, por favor, parem de dar ouvidos à especulação de contratação. Comentem como fez o. Já esqueci o nome dele aqui, desculpa. O menino que falou do Arthur Cabral. O Arthur Cabral é uma realidade, está confirmado. Então, embora não tenha sido apresentado, a gente pode falar sobre o que pode ser, o que pode não ser. É assunto. Jonas não é assunto. Não é assunto. Ok? Combinar? Jonas e qualquer outro aí que estejam falando. Tá? A gente só tem que falar de jogador confirmado, não de jogador especulado. Aqui. É assim, aqui é meu, a regra é minha e é isso aí mesmo. Lá fora eu peço, por favor, não façam isso, vocês atrapalham o Palmeiras. O Isaac quer saber, pô, mas se o Daverson tá tão mal, por que que não traz o Arthur agora? Eu não sei nem se ele já não fez 6 jogos, né? Começa por aí, tá? Se fez, já não dá. Se não fez, talvez, mas tem que ver as pretensões do Ceará, quais foram as condições que o Ceará fez, ó. Se você quiser, eu vendo, mas não é para agora, porque eu quero esse cara para esse ano. Se o cara bateu o pé e assinou, já começou a conversação assim, não tem como, né? Gente, vocês acham que o Matos não sabe o que faz? Nesse sentido, se tivesse a necessidade de trazer o cara para agora, ele tinha trazido. Tá? Eu acredito que O lugar do Davidson nem é esse cara, né? Acho que se for para trazer um cara para o lugar do Davidson, é um cara melhor que o Davidson. Tá bom, o Arthur Cabral é melhor que o Davidson, mas eu estou falando muito melhor. Estou falando para trazer um cara bom. Quem? O Jonas? Não, sei lá quem. Um cara muito bom. Olha que pergunta legal, o Sérgio Ricardo. Pergunta se, olha, ele fala assim: no início da temporada, você tinha a posição que o Felipe Melo deveria ser negociado, pois poderia contaminar o ambiente. Você mudou sua posição com relação a ele? Sim, sem dúvida. Ele se provou que o pino da granada está firme. Eu falava que ele era uma granada sem pino. E por mais que ele aparente estar calminho, daqui a pouco explode, você nem sabe, né? Porque a granada está sem pino. Não, ele mostrou que está firme. O tempo que passou sem ele ter nenhuma intercorrência dessa me fez mudar de ideia, é claro. Então, eu não sou casado com o erro, eu não sou casado com uma opinião. A opinião ela é baseada em momentos, em indícios, em sinais, e os sinais mudam. Então, a opinião também pode mudar. Eu não tenho problema nenhum de voltar atrás numa opinião. E se fosse para voltar no tempo, qual seria a sua opinião no começo do ano? Seria a mesma. Porque lá no começo do ano, o Felipe Melo não dava sinal nenhum de que seria um jogador que não fosse repetir os problemas que ele tinha tido no ano passado, que foram problemas sérios de comportamento. Para mim, ele era um dos pontos de fraqueza do elenco, o comportamento dele fora de campo, no ambiente lá de academia, de vestiário. E agora parece que está tudo ok. Não se ouve mais nada em relação ao Felipe Melo. Parece que ele aprendeu a lição. Então, palmas para o Felipe Melo pela mudança de comportamento. O que disse... Ele mesmo já assumiu isso. Né? Eu fico feliz de que as declarações que ele vem dando esse ano corroboram com a posição de não quero esse cara no começo do ano. Porque se tivesse tudo bem, ele não teria mudado. Ele fala, eu mudei, eu estou procurando ser diferente, eu estou... Então, a opinião de querer ele fora era correta. E ele provou que ele merecia uma nova chance. Eu não teria dado. Eu não acreditava nessa capacidade dele, nessa intenção dele. Para mim, ele é o cara que estava, vou fazer o que eu quiser, sou pitbull. Eu realmente achava isso. E essa opinião, é claro, essa opinião vem da distância. Quem acompanha o cara, quem conhece ele pessoalmente no dia a dia, tem muito mais propriedade para olhar no olho dele e dar uma nova chance. Então, esse contato no dia a dia é muito importante. E esse eu não tenho oportunidade de ter ainda. Então, eu acho que a minha opinião, eu sustento ela para aquele momento. E não tenho problema nenhum em dar um passo atrás e falar, não, agora mantenha o Felipe Melo, segura ele aí que tá tudo certo, tá jogando bem. Tá? Essa questão do dia a dia é mais um exemplo que a gente sempre dá, tá? Mexi aqui, peraí. É mais um exemplo que a gente sempre dá, né, pessoal, da necessidade da gente ir para a academia de futebol. Da necessidade de gente ir para a fase 2 do Verdazo, que é me tornar um setorista. Ficar todo dia lá na academia de futebol, acompanhando o ambiente, acompanhando o dia a dia dos jogadores, acompanhando o relacionamento entre eles, acompanhando a movimentação tática dentro do que é permitido, é claro, conversando com pessoas que entram e saem, captando informações. Fazer o trabalho palmeirense de jornalismo para a nossa torcida, para quê? Para a gente não ficar dependendo da imprensa, que a gente sabe que nem sempre é imparcial, como diz ser. Então, eu proponho a fazer esse trabalho acompanhando o Palmeiras de perto, para vir aqui responder para vocês, como eu sempre falo, com muito mais propriedade as perguntas que vocês fazem. Só que para isso eu preciso ter estrutura financeira, para largar o meu trabalho e ter tempo para ir lá acompanhar os treinos. Porque enquanto eles estão treinando, eu estou no trabalho, estou no computador, fazendo planilha. Para quem não sabe, eu sou formado em administração de empresas. Tá? Então, eu gostaria muito de me dedicar o tempo total dos meus dias, até o fim dos meus dias, fazendo esse trabalho. Eu não consigo me ver um dia longe do Palmeiras. E só que para isso eu preciso de suporte financeiro. Para isso a gente tem o programa do Padrim. O programa do Padrim você decide. Tá? Você decide quanto vale esse trabalho. Vale R$ 50 por mês? Vale R$ 10 por mês? Vale R$ 25 por mês? Vale R$ 5 por mês? Vale R$ 1 por mês? Você escolhe. Decide quanto vale o show, quanto vale o show, e passa a ser um padrinho. Diante da arrecadação média que a gente tem hoje, eu já estipulei que a meta para que eu largue o emprego e vá fazer esse trabalho pessoalmente na Academia de Futebol é 1.000 padrinhos. Então, com 1.000 padrinhos, é o acordo que eu já tenho com todos, eu largo. Estamos com 404. Já rompemos a barreira dos 400. 404 padrinhos que estão juntos nessa caminhada. A gente conversa todo dia nos grupos de WhatsApp, no Facebook, para organizar eventos. Tem churrasco, a gente se vê pessoalmente, a gente conversa. Muitos já viraram amigos. Amigos de verdade mesmo, amigos. Eu considero, principalmente os que a gente tem mais contato, amigos. Então, convido vocês a serem padrinhos e também a gente se tornar amigo. Para isso, é só acessar o site www.padrim.com.br. Lá vocês vão ver com detalhe. padrim.com.br/verdazo, né? Lá vocês vão ver com detalhes tudo como funciona, né, o programa. Você pode colocar no cartão, você pode receber boletinho, se você quiser. Como você quiser, você que escolhe. Para viabilizar esse projeto, para eu poder ir lá na academia de futebol, para eu poder trazer informações em primeira mão para vocês, fazer live direto da academia, sabe? Fazer um apanhadinho geral. Hoje rolou isso, hoje fulano falou isso, Cicrano respondeu aquele outro, e esse é o dia do Palmeiras. Todo dia vai ter. Mas para isso eu preciso estar lá. Tá certo? Então fica mais uma vez o convite: www.padrim.com.br/verdazo. Estagiário, coloca aí, por favor, os endereços aí no chat para quem tá vendo. Tá acabando, né? Mas acho que ainda dá para pegar mais algumas antes dos abraços. Abraços. O Thiago Nonato, que é padrinho, ele quer saber se eu acredito que essa história do Dudu pode ter sido alguma represália em relação a briga com a Federação Paulista e a CBF. Pode ser qualquer coisa, cara. Pode não ser nada, pode ser só incompetência. Pode ser por causa da Federação Paulista, pode ser por causa da Globo, pode ser por causa de um monte de coisa. Pode ser porque eles querem tirar o Palmeiras, porque o prêmio é de 50 milhões. Pode ser tanta coisa, cara. A gente, sabe, palmeirense hoje é extremamente paranoico. E é com muita tristeza que eu falo que é com razão. O Palmeiras é paranoico? É. Tem razão de ser? Tem. É uma merda isso. Use marca saber se o Borja tá fazendo falta. Ah, fez, né? Na fase que ele tá, abençoada que ele tá, justo agora, queria o Gustavo Scarpa, né? Também entrou numa fase que tá comendo a bola, tira o cara do nosso time. Aí o Borja apanha, engrenou. Começou a fazer gol, dar assistência, dar rolinho, tira do time. E é Copa do Mundo, não é um negócio que foi arquitetado. Não, Copa do Mundo, fazer o quê? Então a gente também tem essa briga com as coincidências do mundo, além das sacanagens. O Vlado Napoli pergunta da nossa sala de troféus. Nossa sala de troféus depende da arbitragem que está rolando contra a W Torre. Palmeiras e W Torre estão em litígio, as situações em aberto estão sendo julgadas por uma câmara de arbitragem e a gente só vai ter essa definição quando essa câmara de arbitragem se manifestar. Ivo Maestro, ele fala assim: sou de Piracicaba, mas não frequento tanto quanto gostaria o estádio por conta de ser de Piracicaba. Você acha que o Palmeiras poderia criar algo para facilitar o sócio-avante do interior? Mas criou, você que está Tem que estar comendo mosca aí, cara. Vou fazer assim, eu não sei de cabeça agora. Mas tem o Twitter do Departamento do Interior do Palmeiras. E lá você tem uma categoria, através desse Twitter, lá eles falam toda hora sobre isso. Palmeiras Interior, alguma coisa assim. Procura do Twitter. É uma categoria de sócio do interior que tem prioridade na compra de ingresso. Então você não precisa esperar primeira, segunda, terceira, quarta, né? De acordo com a estrelinha. Você sendo sócio do interior, você já tem a prioridade. Então você tem que consultar lá as regras e ficar sócio do interior, sócio avante do interior. Eu não sei direito, tá? Tô falando de cabeça. Por isso que eu tô falando. Vai lá no Twitter do Departamento de Interior do Palmeiras ou no próprio site do Palmeiras, tem lá o Departamento do Interior. Procura lá no site do Palmeiras. Tem. E tem um jeito para prestigiar o pessoal do interior, exatamente com esse seu perfil, para estimular vocês virem mais no jogo. Então isso está acontecendo, é questão de se informar. Olha que boa pergunta aqui. O Moisés vai sentir falta do Tietê? Eu acho que não, cara. Eu acho que o Tietê sentiria muito mais falta do Moisés do que o contrário. Eu acho que o jogo do Tietê depende muito mais da presença do Moisés do que o vice-versa. É, respostinha, gostou da resposta? Mas eu acho isso. Eu acho que o Moisés tem muito mais capacidade de se adaptar a outros esquemas. Eu já vi o Moisés jogar muito bem sem o Tietê. Eu vi poucas vezes o Tietê jogar bem sem o Moisés. Parece isso, né? Última. Vou escolher bem aqui a última. Tem umas cinco aqui para eu ver. Olhem o comentário do Jameli aí, que ele está explicando a história de comparecer, de comprar e não comparecer, comprar e comparecer, porque eu não sei direito a regra, ele está explicando aí nos comentários do site, do chat, tá? Tá, Vilmar Cavalcante. Diante da nossa classificação para as oitavas de final da Libertadores e quartas da Copa do Brasil, quais adversários seriam teoricamente os mais difíceis de encararmos agora? Ah, cara, eu não quero pegar. Na Libertadores, a gente tem cinco argentinos e o Flamengo, além do Colo-Colo e do Cerro Porteño. Tá? Então, Flamengo, Cerro Porteño, Colo-Colo e cinco argentinos. Dos cinco argentinos, eu só não quero pegar o Racing e o Boca. E eu não quero pegar o Flamengo, porque não pelo time, mas pelas influências malignas. Tá? Só por isso. De resto, eu queria que fosse a Colo-Colo ou Tucumã. De preferência o Colo-Colo. Quero jogar contra o Valdívia. Acho que vai ser muito interessante. Vai ser um evento muito. Eu não tenho ódio do Valdívia. Eu tenho a bronca dele. Eu não tenho ódio. Porque hoje ele é a mistura do Valdívia de 2008, que era ídolo, do Valdívia de 2010 a 2015, que foi um sem vergonha. Então, hoje ele é a mistura das duas coisas. Em 2015, eu não queria ver ele pintado de ouro na minha frente. A presença dele no Allianz Parque como adversário vai ser um evento para o futebol, sem dúvida. Então, vai atrair muita atenção, vai promover o jogo. É bom participar desse tipo de coisa. E o time do Colo-Colo, convenhamos, é fraco. É fraquinho. Então, se fosse para escolher um entre os outros, escolheria o Colo-Colo. Na Copa do Brasil. Ah, de cabeça agora eu não sei, cara. Eu tô com a cabeça tão no Libertadores. A Copa do Brasil, quem que a gente tem para pegar? Eu precisaria dar uma olhada. Eu vou tentar dar uma olhadinha rápida. Só mandar abraço, mas vamos lá, vai. Tô abrindo aqui um arquivinho da Copa do Brasil aqui para pegar rápido. Ó, a gente tem Chapecoense seria um dos escolhidos para pegar. Provavelmente o Cruzeiro vai passar do Atlético Paranaense. Provavelmente o Bahia vai passar do Vasco. O Grêmio, é óbvio que eu não quero pegar o Grêmio, ninguém quer pegar o Grêmio. Gabá, né? Flamengo e Santos. Santos seria uma boa. Santos está num momento muito ruim. Se for para escolher, eu escolhia ou Chapecoense ou Santos. Ou Bahia, né? Bahia também. Bahia é legal de pegar. Claro, quanto menor a camisa, mais importante. para a sequência. Mas chance de passar você tem. Agora, não quer dizer que se pegar o Bahia vai ser uma moleza. Se pegar a Chapecoense vai ser moleza. Pegar o Santos... Não, não tem moleza. É mata-mata. Tem que entrar com espírito de mata-mata e conseguir a classificação, que nem a gente conseguiu quarta-feira. Vamos lá, abraços. Tem pouco, hein? Lucas Zorato, de Jundiaí, um abraço. Fernando Cavalcante, de Botucatu, um abraço. Paulo SC, de Criciúma. C deve ser de Santa Catarina, né? Paulo, de Criciúma. Bruno Vilela, padrinho de Ituiutaba. Vilma Cardoso e o filho, João Luiz, os dois são de Mogi Guaçu. Um abraço para a família. André Lopes, padrinho lá do Rio de Janeiro. E não vou falar isso aqui não, seu louco. Quase que eu caí, hein? O cara mandou um... Tô masturbando aqui. Filho da puta. Adalberto José, de Vertentes. Felipe Ferrari. Também quer um abraço para Letícia Brondi, de São Carlos, e para o Felipe Ferrari de Limeira. Está namorada à distância, Felipe Ferrari? O Keno de Marau, na Bahia. Antônio Amaro, já foi, Vertentes, Pernambuco. Tiago Fox, de Ji-Paraná. Uzimar Júnior. O cara é Uzimar e... Uzimar Júnior no filho, né? Parabéns, seu Uzimar. Um abraço. Ele está lá em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Uzimar é... Uzi é uma, né? Uma Uzi. Ele é o Uzimar. Cristiane Rodrigues, de Rosário, no Maranhão. Que tem de gente do Nordeste. É tão legal ver isso, gente. Palmeirense fanática, Cristiane Rodrigues, de Rosário, no Maranhão. Rodrigo Silva, de West Palm Beach, na Flórida, Estados Unidos. Luiz Carlos, de Brasília, está sempre aqui também. Adilson Salaro, de Maringá, um grande abraço. Paulo Malta, de Assis, Assis, interior de São Paulo. Ricardo e Lorena Vigato. O Ricardo Vigato é padrinho, eles são de Campinas. O Henry Gonçalves também é padrinho. Tá, então, o que tem de padrinho também, que prestigia, né? Então, você que não é, seja mais um padrinho, se junte a essa galera aí, ó. O Henry Gonçalves mora aqui na Vila Romana, na Zona Oeste de São Paulo. Outro padrinho é o Júlio César de Mello, que é do ABC, do Santo André. O Tiago de Cuiabá, que é o estagiário dos abraços. Não, o estagiário das perguntas. O estagiário das perguntas é o Tiago Brescovitch, que é abraço também. Então, um abraço para o Tiago. Obrigado pela seleção de perguntas. Se você não teve sua pergunta selecionada, xingue o Tiago, que é ele culpado. De Guanambi, na Bahia, o Quinho, que já foi, né? Mas vai de novo, não tem problema. E o Gustavo de Jundiaí, que também mandou umas perguntas muito boas. Está na hora de acabar. De agradecer a companhia de vocês, mas esta sexta-feira. Agora é hora de tomar aquele conhaque esperto com esse frio todo, né? E aproveitar o resto da sexta-feira. Rapaziada, amanhã tem jogo contra o Sport, já sabe. O pré-jogo ainda estou decidindo se eu vou fazer, gente. Sabe por quê? Porque eu estou recebendo muita notificação por causa das músicas de fundo do Allianz Parque. E o Google não gosta de música de fundo. Como se eu estivesse quebrando os direitos, né, de tocar a música. Como se a música não estivesse me atrapalhando. Como se eu quisesse que vocês estivessem ouvindo a música. Eu não gostaria que a música existisse. Mas eu não tenho controle sobre isso, mas o Google não quer saber. Então eu vou... pensar o que eu vou fazer. Talvez não tenha mais pré-jogo, tá? Mas pós-jogo, com certeza, depois do jogo vai ter. Mas fiquem atentos que, de repente, eu dou um jeito. Tá, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado. Até amanhã, na cobertura do jogo Palmeiras e Sport, direto do Allianz Parque. Boa sorte para nós, bom final de sexta para vocês e até amanhã. Tchau.